Então mano, escuta aí, que a covardia se procria por aqui. Ranger de dentes, tudo que é errado, até o vizinho quer atrasar seu lado. Relato, fato verdadeiro, o cara preso e a mulher dando pro parceiro. Que safadeza, mó falsão, na visita uma cara, na rua traição. Bandidão, conceituado, mas talarico é que nem tarado. Rasgado até a tripa, este aí, ó, só outra vida. Ouve isto, estás atento, apelo, luto, lamento, vai vendo. Nessa fita a favela entrou em pânico, tiro, correria, gente mudando. Um telefonema e o terror tá alarmado. Quem tinha sua arma em casa agora só anda trepado. Em cima da laje, na rua ou na viela, fodeu, a favela agora tá em guerra. Olho por olho, dente por dente, choro, sangue, só morreu inocente. Tristeza subiu, quem não devia nada, agora a treta foi apaziguada. Palavra de homem, aliança de ladrão, graças, muitos enfocam decoração. Clamam a Deus pela aprovação, mas o inimigo se precipita como águia. E de vacilo numa esquina, a aliança é quebrada, punido pela sua confiança. É nada. E com a própria arma sua vida foi tirada. Tu te bate ou mal, colheste com pecado. Tudas é mato. Clamei maldade, assim serei tratado. Tudas é mato. Graças ao Senhor não serei abalado. Só traição. Nem Cristo escapou da punição. Vê só, se liga, como o mundão tá infestiado de carniça. Caçador do mato, Judas Iscariote, que traiu Jesus pra receber o dote. É forte, me corta o coração, trutão. Vê que o ser humano se aliou com cão. Católico, cristão, ateu, budista, em briga que espita, nem cita. Então vê só, a pilantragem dos polícia. Olho gordo no Audi, no enquadro. Foi forjado, injustiça, trairagem com a vítima. Malfeitores, rato, Judas miserável, cujo até o pai foi enganado. Vai vendo, rezando, me ouvindo, que isso tá rindo. Por Cristo é tiro. Pai mata o filho pra receber seguro maldito. Uma fé, vários fatos. Mente diabólica, espécie do diabo. Espírito de porco, homem sanguinário, como um leão no meio do mato. Seus dentes são como um arco e flecha engatilhado. Um coringa bêbado no baralho. A espada afiada que estraçalha o gado. O sol que seca o lago. Mas Deus é mais, livrai os fracos. Vários fatos, uma pá de zica. Se eu te contar, cê nem acredita. Que fita, maldita, malignação. Desde Dalila e Sansão, prospera a traição. Zoião nas coisas dos outros. Então vê só o que o irmão fez com o outro. Bem louco, quer o carro emprestado. Aí mano, nem dá, cê tá embriagado. Aí forgado, cê tá me tirando. Vai se foder, se esqueceu que eu tô com seu cano. Vai, agora grita, quem se habilita, tampa com pano. Desacreditou, só porque era meu mano. Punido pela sua confiança. E com a própria arma sua vida foi tirada. Te bate ou mal, coleste com pecado. Tudas é mato. Clamei maldade, assim serei tratado. Tudas é mato. Graças ao Senhor não serei abalado. Só traição. Nem Cristo escapou da punição. Tu te bate ou mal, coleste com pecado. Tudas é mato. Clamei maldade, assim serei tratado. Tudas é mato. Graças ao Senhor não serei abalado. Só traição.